Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, o podcast onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou tocar para vocês o primeiro capítulo do primeiro audiobook que eu tô lançando pela Toca Livros, que é o livro Cidade da Meia-Noite, Saga da Terra Conquistada, de John Barton Mitchell, com tradução de Flávia Cortes, pela editora Jangada. Então vamos ouvir um pouquinho e depois eu converso com vocês sobre esse livro, tá bom? Então vamos ouvir? Cidade da Meia-Noite, Saga da Terra Conquistada, de John Barton Mitchell. Parte 1, A Terra Conquistada. Capítulo 1, Os Abutres. Naquele momento passou a ser oficial. Holt Hawkins estava num dia ruim. Ei, você está certo! Gritou um dos garotos, alcançando-o por baixo do velho caminhão batido. Tem mesmo alguém aqui embaixo? Os garotos o arrastaram do veículo destruído e o jogaram com força contra a porta enferrujada. Eles eram mais novos que Holt, mas não muito, 17 ou 18 anos. Ele deduziu vendo os veios negros se alastrando pelos olhos deles. O sinal que denunciava a estática. Eles já estavam bem entranhados, e isso significava que o tempo deles estava acabando. Holt rapidamente observou o tamanho dos garotos. Eram mais baixos, mais magros, mais fracos e provavelmente menos rápidos. Mas essas coisas não valem muito quando se tem armas e facas. E aqueles garotos tinham as duas coisas. Holt tinha deixado as dele com Max, perto do limite das árvores, não querendo arriscar aquele peso na ponte precária. Uma decisão da qual já estava se arrependendo. Os seis garotos que o seguravam tinham pequenas tatuagens no pulso direito. O que o prensava à porta exibia um escorpião. Outros dois, com as facas apontadas, tinham uma cobra enroscada e um coração, respectivamente. As tatuagens nos pulsos eram um mau sinal. Significava que esses garotos faziam parte do bando. E a situação tinha acabado de ficar muito pior. Por outro lado, Holt pensou. Talvez eles não o reconhecessem. Ele olhou para a luva solitária e sem dedos, que sempre usava na mão direita. Ei, esse cara é um imune. Vejam os olhos dele. Um deles apontou com desdém. Eles estavam certos. Holt era um imune, um dos poucos no planeta que não foram afetados pela estática. Seus olhos estavam intactos. Não havia sinal dos tentáculos negros rastejantes. Essa era a única razão para Holt ter chegado aos 20 anos de idade. Tibério não está procurando por um imune à solta? Um cara alto como este? Holt fez uma careta. Quase conseguia passar despercebido. Ele lançou um olhar para o alto, buscando por qualquer sinal da nave. Não havia nuvens, o sol estava alto e no céu azul ela facilmente ficaria imperceptível. Não havia sequer como Holt saber se ela ainda estava lá, o que era uma pena, porque provavelmente era a única chance de ele sair dali. Só existe uma maneira de ter certeza, disse um outro, ainda mais jovem, 15 anos talvez, com duas tatuagens, uma caveira amarela no pulso direito e uma estrela de 8 pontas no esquerdo. A estrela só tinha duas de suas pontas preenchidas. O resto era apenas contorno. Era um sinal de promoção. Significava que ele era um assistente. Um comandante de nível inferior no bando. Conforme ele subisse de posto, mais pontas da estrela seriam preenchidas. A luva, disse o caveira amarela. Tire! O coração de Holt disparou. Ele lutou quando eles avançaram para a luva. Mas alguns socos minaram sua resistência. A luva era de couro, e ele usava apenas por um motivo: esconder o que estava embaixo. uma tatuagem negra, como a desses garotos, com apenas metade finalizada. Era difícil saber o que teria sido, mas havia indícios da forma de um pássaro, asas e garras. Fosse o que fosse, era o suficiente para os marginais do bando que o seguravam pela garganta. Sim, é isso mesmo, exclamou o Caveira Amarela. Este é Holt Hawkins. Tibério ofereceu uma boa recompensa pela cabeça dele. Não é nenhuma surpresa que estivesse se escondendo ali embaixo. O mais engraçado era que Holt não estava se escondendo deles, de forma alguma. Estava encolhido debaixo do caminhão por causa do que estava circulando no céu. Ele lançou outro olhar para o alto, tentando encontrá-la. Era isso que você estava fazendo, Holt Hawkins? Se escondendo da gente? O Caveira Amarela perguntou com sarcasmo. Se quer saber a verdade, eu estava tirando um cochilo, respondeu Holt, sustentando o olhar do Caveira Amarela o mais que podia. Ele tinha de distraí-los, mantê-los falando. É legal ali embaixo. Você devia experimentar. Holt gemeu quando um dos punhos fez mais do que um contato gentil com seu estômago. Aparentemente, o bando ainda carecia de senso de humor. Onde se meteu aquela nave? Você é um cara engraçado, Holt Hawkins, disse o Caveira Amarela, chegando ainda mais perto. Eu não tinha percebido. Diga mais alguma coisa engraçada. Vamos lá. Holt não se deu ao trabalho. Em vez disso, deu uma olhada no lugar com um canto do olho. Estavam todos de pé, sobre uma sólida ponte de aço deteriorada, que se estendia pelo que um dia fora chamado de Rio Missouri. Ela continuava até onde Holt podia ver, nos dois sentidos, e estava tomada por centenas de carros velhos, abandonados por seus donos ou explodidos em pedaços pelas naves de combate dos confederados durante a invasão. Os punhos de Holt cerraram-se de frustração. Mesmo que ele corresse, não havia muitos lugares para ir, além de saltar do penhasco. Pelo jeito que estava a sorte de Holt neste dia, aquela provavelmente não era uma boa ideia. Os cabos de sustentação mal suportavam a ponte. Muitos já haviam arrebentado, e uma enorme rachadura no asfalto, próxima ao centro, mostrava onde ela se partia lentamente. É claro que o mau estado da ponte foi o que o impulsionou a checá-la a princípio. Lugares como aquele, precários e de risco, era onde ainda se encontravam coisas valiosas para negociar. Haviam se passado 8 anos desde a invasão, e quase tudo que não havia sido trancado já fora levado, a menos que fosse de difícil acesso. Obviamente, esse bando de marginais achava a mesma coisa. Peguem alguma coisa para amarrá-lo, ordenou o Caveira Amarela. Vamos ter que arrastar esse otário por todo o caminho de volta até Samerick? Reclamou o Cobra. O caçador de recompensas diz que Tibério quer esse cara vivo, respondeu o Caveira Amarela. De que outra forma vamos receber? Com o que vamos amarrá-lo? Perguntou o Coração. Corda, fio, seus cadarços. Eu tenho que pensar em tudo sozinho. Vão procurar alguma coisa, ele disse impaciente. Dois dos garotos saíram para encontrar algo. Quando retornassem e amarrassem Holt, estaria tudo acabado, com ou sem plano. Por mais irônico que fosse, ele precisava daquela nave. Só torcia para conseguir chamar a atenção dela. Até que é engraçado, disse o Caveira Amarela, seus olhos novamente em Holt. Um caçador de recompensa com a cabeça prêmio. Você poderia simplesmente ter se entregado e recebido a recompensa. Já pensou nisso? Ele riu. Os outros riram também. Foi quando ouviram um som estranho debaixo do caminhão. O riso acabou. Todos os garotos olharam para debaixo do veículo. Não estava lá antes, o som. Holt sabia por quê. O que ele havia deixado lá estava começando a ficar cada vez mais quente. O que é isso? Perguntou um dos garotos, ajoelhando-se para olhar melhor. Os olhos do garoto se arregalaram ao descobrir. E aí? Perguntou o Caveira Amarela. O garoto agarrou algo e puxou. Um cilindro comprido, com um brilho vermelho. Mesmo em pleno dia, os garotos tiveram de proteger os olhos. Um sinalizador de estrada, reluzindo e se aquecendo. Se aquilo ia funcionar, seria a qualquer momento. Holt olhou para o céu e viu um flash de luz, bem acima, quando a nave fez uma curva e refletiu o sol do meio da tarde. Seu coração deu um salto de esperança no peito. — O que você fez? — disse o Caveira Amarela, olhando para Holt, sua voz nervosa e vacilante pela primeira vez. Holt sorriu. — ET, telefone, casa — ele disse. Algo atingiu um dos garotos, lançando-o ao chão e prendendo-o ao mesmo tempo. Holt só teve tempo para ver a garra se fechando e o cabo se esticando em direção ao céu, antes de arrancar violentamente o pobre garoto da ponte. Seu grito rapidamente se dispersou, enquanto ele desaparecia muito acima. Os outros se encolheram em pânico e olharam para a ponte, confusos. Apenas o líder, o Caveira Amarela, sabia o que estava acontecendo. — Abutres! — ele gritou, o medo transparecendo em sua voz. Outro garoto gritou quando a garra o levantou e o fez sumir de vista. O resto saiu correndo. Holt deu uma cabeçada no rosto do único garoto que ainda o segurava, lançando-o ao chão, cambaleante. Ele estava livre. O Caveira Amarela estava muito chocado para reagir. Holt chutou seu joelho, derrubando-o sobre a ponte. Os outros garotos do bando já estavam correndo. Tinham perdido o interesse em Holt e se concentravam apenas em fugir do horror que vinha de cima. Holt não deixou escapar a oportunidade. Correu com eles para a extremidade da ponte, a centenas de metros de distância. Infelizmente, carros enferrujados e abandonados bloqueavam seu caminho como uma pista de obstáculo. Outro garoto caiu, pinçado pela garra da nave-patrulha dos abutres que sobrevoava acima deles. Ele gritou quando foi arrastado com violência para cima, desaparecendo a seguir. Holt tinha visto o bando se aproximando. Sabia que os abutres estavam circulando o céu. O alcance visual dos batedores dos confederados era absurdamente poderoso. Sendo assim, ele acendeu o sinalizador antes que os piratas o pegassem, torcendo para atrair a atenção daquela coisa. Era um risco, mas valia a pena. Claro que não havia garantia de que eles não o pegassem em seguida, mas ele gostava mais daqueles seres bizarros do que dos que iria encontrar no bando. Holt correu, saltando sobre capôs e porta-malas, deslizando sobre eles com agilidade, alcançando o chão num segundo. Mais à frente, os dois membros da gangue que tinham saído para buscar a corda corriam de volta. Eles não sabiam que estavam em apuros. Sua atenção estava focada em Holt, que os viu erguer suas armas e se escondeu rapidamente atrás de uma picape destroçada. O tiroteio começou. Ele se encolheu, enquanto as balas salpicavam no capô do carro. Os garotos restantes se aproximavam pela outra direção, empunhando suas armas. Um grito ecoou bem próximo. A garra erguia para o céu um dos garotos que bloqueavam seu caminho. A seguir, um dos que estavam atrás também foi pego. Nenhum abutre poderia lançar e recolher a garra assim tão rápido. Holt lançou um olhar para o céu e viu um clarão de luz, e mais outro. Clarões separados por vários metros ao norte. Havia dois deles. Perfeito, resmungou Holt. Seu plano havia acabado de sair pela culatra. O garoto diante do carro, finalmente se dando conta do perigo que o rondava, olhou para o céu apavorado. Holt se lançou contra ele, fazendo-o cair no concreto destruído da ponte. Ele podia ouvir às suas costas os tiros dos outros piratas que o perseguiam. Holt correu em meio ao fogo cruzado, ignorando-o. Restavam apenas dois piratas, o coração e o líder Caveira Amarela. Eles se apressavam atrás de Holt, saltando sobre os carros, quase tão ágeis quanto ele. As armas em punho. Uma rajada de balas retalhou a ponte aos seus pés e por pouco não acertou. Holt tropeçou, cambaleando para frente, e foi de encontro à porta traseira de uma velha van, caindo com força no chão. Sentiu os pulmões sem ar e lutou para se levantar. Os garotos já quase o alcançavam. Ele podia ouvir os gritos aumentando, os passos se aproximando. Conseguiu erguer-se e correu. Tinha de continuar até alcançar o limite das árvores, do outro lado da ponte. Era sua única chance. Coração o agarrou por trás. Holt deu-lhe um golpe com o pé, lançando-o para longe. Outra garra jogou o garoto no chão, prendendo-o, e então arrastou-o com ferocidade pelo ar. Holt cambaleou para a extremidade da ponte. Acima dele, o sol refletia a fuselagem metálica dos dois abutres. Ele se esquivou e desviou dos carros abandonados na ponte, chegando à terra firme, do outro lado. Imediatamente virou à direita, descendo uma encosta grande em direção a uma densa fileira de árvores. apenas algumas dezenas de metros à frente. Era a única chance. Holt acelerou e alcançou o limite das árvores com um suspiro de alívio. Com a copa das árvores acima, ele estava salvo. A menos dos... Ele soltou um gemido quando o caveira amarela atacou-o por trás, lançando-o ao chão. Holt tentou rolar, mas o garoto o segurou pelo cabelo e esfregou seu rosto na terra. Você me fez perder todo o meu grupo! Gritou o garoto. Sabe o que isso significa? Holt sabia. Significava que o bando enforcaria o garoto. Mas naquele momento, ele estava preocupado demais para responder. O pirata bateu o rosto de Holt na terra várias vezes e ele lutava para se libertar. Mas o garoto segurava com força. Algo rosnou atrás deles. O caveira amarela ofegou quando uma enorme forma cinza-azulada colidiu com ele. Holt rolou para trás e viu o caveira amarela lutando com um gigantesco cão-pastor, que tinha a boca cravada no braço dele, os olhos apertados. Ele rosnava raivoso enquanto tentava mastigar um membro do garoto, que gritava de dor e medo. Max. Uma das poucas coisas que Holt sempre podia contar. Holt correu para o caveira amarela. Max era durão, mas não era um pitbull. Uma hora ou outra, o garoto conseguiria se livrar. Não era uma luta que o cachorro pudesse vencer. Holt desferiu um soco com força no caveira amarela. Max largou o pirata latindo furioso. Os dois garotos se engalfinharam, mas não era uma luta de pátio de escola. Era de vida ou morte, e eles sabiam disso. Os dois rolaram pela terra, e o caveira amarela fez um movimento que o deixou sobre Holt novamente. Suas mãos agarraram a garganta de Holt e começaram a apertar. Mas Holt estava preparado. Colocou o pé embaixo do garoto quando rolaram e chutou com toda a força que tinha. O pirata saiu voando. O caveira amarela caiu e rolou para a direita, saindo da linha das árvores, de volta ao campo aberto. Max saiu latindo atrás dele, mas Holt o trouxe de volta e o manteve ali, olhando para a área aberta, além das árvores que trepidavam. O caveira amarela olhou para o alto, hipnotizado. Então ele arregalou os olhos ao se dar conta de que não estava mais protegido pelas árvores. Seus olhares se cruzaram. Holt quase sentiu pena dele. Quase. A garra surgiu dos céus e agarrou o garoto no chão. Ele gritava enquanto sumia de vista, de volta para o mortal céu azul. Estava terminado. Holt soltou Max. O cão se esfregou carinhosamente contra ele e lambeu seu rosto. Holt sorriu, tentando afastá-lo. Mas não era uma tarefa fácil. Seu pelo era uma mistura de cinza e azul, com pontos pretos. E por baixo dele, era possível ver seus músculos, fortalecidos por anos carregando fardos de objetos recuperados das ruínas. E de vez em quando, caçando um coelho. Max era considerado um cão de médio porte, mas Holt o tinha visto entrar em ação contra criaturas e garotos com 3 vezes o seu tamanho, sem hesitar. Obrigado, amigão, disse Holt, coçando as orelhas do cão. Fico te devendo mais essa. Holt encontrou a mochila e as armas onde as deixara, carregadas e prontas para serem levadas. Ele deu 3 assovios curtos. Ao ouvir o sinal, Max correu à sua frente através das árvores para abrir caminho. Antes de partir, Holt olhou para onde o último garoto do bando estivera. Além do chão arranhado, onde a garra do abutre o havia prendido, não havia nenhuma indicação de que houvera alguém ali. Num minuto estava ali, no outro, tinha desaparecido. Assim como todo mundo. Holt caminhou por entre as árvores, seguindo a trilha de Max. E é isso, pessoal. Esse livro trata de uma distopia young adult, dessas que estão fazendo muito sucesso hoje em dia, virando vários filmes, né? Aqui no caso, a Terra foi invadida por uma raça alienígena e a gente já perdeu a guerra. Essa raça, ela tem uma arma de controle mental, que só quem não sofre esse controle são crianças e adolescentes. Quando você chega perto dos 20 e poucos, você é controlado e vira um zumbi e se encaminha para uma das bases desses alienígenas, que no livro são chamados de confederados. Então, como o próprio autor mencionou, você tem muita influência aqui de Senhor das Moscas e também de Peter Pan. Então é esse mundo aí tomado, dominado pelas crianças. Além de faltar ordem para as crianças se autogovernarem, elas ainda têm de lidar com essa ameaça alienígena. Não é simples, fácil. Os alienígenas podem te ver e te caçar, mesmo você não sofrendo esse controle mental. Não é uma caçada expansiva, não é uma coisa, mas assim, qualquer momento você pode ser fisgado, você pode ser retirado desse mundo pelos alienígenas, como vocês viram aí no capítulo. Bom, os personagens do livro, que é o mais cativante do livro, são primeiro Holt, que é o protagonista, né, que é um caçador de recompensas, a Mira, que é uma espécie de maga dentro desse mundo, não é exatamente uma maga. Na verdade, ela constrói artefatos com poderes mágicos, mas esses poderes, na verdade, também são culpa dos alienígenas. Quando houve a invasão alienígena, eles criaram uma zona de distorção e tudo que estava nessa zona tem poderes mágicos fora dessa zona de distorção. Então aí ela junta, tem toda uma ciência por trás da confecção desses artefatos mágicos, e a Mira é uma das pessoas que dominam isso nesse mundo. E aí a gente tem a Zoe, que é uma menina que é encontrada numa nave alienígena sem memória nenhuma. Uma nave alienígena cai, o Holt entra para investigar e para ver se ele consegue pegar alguma coisa para vender e encontra a Zoe lá. Já é estranho uma nave alienígena cair, ainda mais ter uma menina dentro e ela não se lembra de nada, apenas do próprio nome, Zoe. E por fim a gente tem o Max, que é o cachorrinho do Holt. Pra quem tem cachorro vai adorar esse Max. Ele me lembrou muito meu cachorro. E é um dos personagens que eu mais gostei na história, por incrível que pareça. Bom, gente, quem gostou da história, o livro vai ser lançado, o audiobook vai ser lançado pela Toca Livros nessa terça-feira, amanhã. Se você tá ouvindo esse podcast no dia de lançamento, é no dia posterior. Você pode entrar em www.tocalivros.com e aí você procura lá o livro, que vai ser muito legal. E aí mandem para mim o que vocês acharem. Vocês podem mandar pro e-mail caixadehistoriaspodcast@gmail.com. Agora a gente tem também um Twitter, a gente pode se conversar no Twitter, que é @caixa_histórias. E tem a página no Facebook também. Tá certo? Então é isso, pessoal. E até a próxima!